Sim. E aí eu cheguei em casa com uma coisa, eu peguei o atestado e tal, mas mesmo assim eu não posso. Então, se alguém aceitar é a escola, é a secretaria, mas só normalmente eles aceitam atestado de 7 dias. E o Neymar, a recomendação que ele dá é não pode, porque é uma normativa da instituição. Vocês têm 4 notas, é exatamente isso que ele manda a gente orientar os alunos, para descartar uma. Não é nem por má vontade. É porque, tipo, eu até peguei o atestado pra falar, se eu conseguir alguma coisa, sim, eu já tenho atestado. Mas ele não, a gente nem pode nem aceitar atestado, o senhor não pode aceitar atestado agora. Secretaria. Então, se a secretaria aceitar, aí é um trâmite interno. Secretaria, sistema, aí chega pra mim. Deu pra entender? Eu não posso, infelizmente. Você tá melhor? Não, é porque eu tenho 30. Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar. Eu de uma nova. Vou lançar piada. Vamos pegar uma piada. Vamos? Hoje, a gente vai começar, assim como a gente fez com o carboidrato, a entender o processo de metabolização do lipídio agora no organismo do animal, tá? Só que para chegar a entender o processo metabólico em si, né, as transformações, as reações, a gente precisa primeiro relembrar qual é esse nutriente. São algumas coisas que vocês aprenderam no semestre passado. Gente, eu vou tirar uma foto disso, eu juro. Vamos tirar uma foto. Vende-se celulares e gravador. Vamos lá. Vende-se celulares e gravadores. Vamos lá. Vai pra internet ainda por cima. Vende-se celulares e gravadores. Pronto. Gente, isso é muito chique, cara. Olha lá. Antes da gente entender o processo de metabolização em si, a gente precisa relembrar um pouco que o nutriente é esse. E a gente vai ver que tem algumas características que são comuns para os carboidratos. Mas tem algumas coisas que são muito específicas do nutriente, a gente precisa relembrar. Algumas coisas que, inclusive, são informações químicas, eu não vou ficar discutindo, né? Que é só a base com vocês. Mas tem algumas coisinhas que eu preciso relembrar vocês, e não é à toa, que vai fazer com que a gente entenda melhor depois o processo tanto de digestão quanto de metabolização, tá? Então a gente vai rever um pouco que nutriente é esse, o que é esse lipídio, o que ele faz, como é que ele é a cara dele, enfim. E aí na sequência, também como a gente fez com o carboidrato, a gente vai entender o processo de digestão e absorção desse nutriente. Para conseguir saber como é que ele pode, então, estar lá na célula, estocado na célula, enfim, vindo de uma fonte exógena. Tudo bem? Vamos embora. Dentre as características do lipídio que marcam muito esse nutriente, que vão fazer com que eles sejam metabolizados de uma maneira diferente, eles sejam, inclusive, digeridos de uma maneira diferente, é o fato de serem nutrientes insolúveis em água. E uma característica muito básica, né, gente? Como vocês já sabem, todo mundo sabe, de repente não usa exatamente essas palavras para determinar isso. Mas a gente tem, vamos imaginar isso, só fazer uma analogia que é ridícula, mas ela funciona para cada um, para a gente pensar em várias outras coisas que eu vou discutir com vocês depois, tá? Imaginemos que a gente está analisando um copo d'água, tá? Estamos olhando aqui, ó, de cima, um copo d'água. Se a gente gotejar óleo nesse copo d'água, óleo não que é fedido, azeite, mas... cheiroso. Então, tá lá, gotejando azeite, né, na água. Vai espalhar, gente? Vai dissolver? Nossa! Olha a simpatia. Você não pode fazer? Tem uma simpatia. Isso é simpatia, gente. Olha lá, tem uma simpatia, simpatia pra quebrar quebrante. Olha lá. Muito boa. Tem uma boa, mas a gente tem que cantar uma musiquinha. Passa o peso do gordinho com o magrinho. Tem que dar a mão, entendeu? Aí canta a música, fala, você vai cantar essa. Não tem quebrante nessa história, vamos pensando aqui, tá, pelo amor de Deus. Se alguém escrever isso na prova, vai ter. Então, depende. De só brincar, mas se tiver que ter grande. Mas vamos voltar com óleo na água aqui. Vamos pôr óleo. Óleo. Tudo bem, óleo pra você ou não? Óleo na água, tá, gente? Esse é. Vai correndo. Nem o que vem, gente. Então, ó, pingando óleo na água. Vai dissolver? Não vai dissolver, né, gente? Não vai. Tá lá a placazinha de óleo na água. E uma outra característica também. Vamos analisar, vamos imaginar. Todo mundo colocou o óleo na cabeça lá e a água, tá? Se eu ficar gotejando mais de uma, a gente vai ter esse óleo paradinho, uma bolinha aqui, paradinho, uma bolinha aqui, paradinho, uma bolinha aqui. Qual que é a tendência? Juntar. Se juntar tem nome, tá? Esterificar. Eu vou explicar isso para vocês depois. Então, são características muito simples. É, quando você analisa esse lipídio, né? Todo mundo sabe que não sobe nada, que junta. Vocês não precisam nem pensar em química para me responder isso. Só que são informações simples que vão fazer com que a gente entenda algumas coisas do processo químico desse nutriente, tá? Depois. Essa questão de insolubilidade em meio aquoso, ela é importante até a gente conhecer quando se faz extração desse nutriente no laboratório. Todo alimento, todo qualquer alimento, seja para a gente oferecer para um animal, seja para o alimento que a gente conhece, se é industrializado, ele já vem lá com composição química, informação nutricional, não é isso? Qualquer pacote, qualquer coisa tem lá, informação nutricional. E dentre as informações nutricionais, tem lá, quando é para alimentação humana, normalmente vem o termo gorduras totais. Para animal, para dieta de animal, normalmente vem extrato etéreo. Por que desse nome, né? Extrato etéreo corresponde à quantidade de gordura que a gente tem naquele alimento. Porque a gente, não, se a gente não consegue dissolver esse nutriente em meio aquoso para fazer extração no laboratório, a gente tem que usar um solvente orgânico. E dentre os solventes orgânicos, a gente usa normalmente éter no laboratório para conseguir extrair quantidade de lipídio de um determinado alimento. Então, com ele é tudo diferente, ele não solve nada. Gente. Então, até para manipular em laboratório, a gente precisaria de um reagente diferente. Tá bem? Isso que vocês saibam. Só que tem uma outra coisa que a gente também tem que comparar com carboidrato para começar a entender melhor esse nutriente. Quando a gente estudou, né, no início do semestre, eu classifiquei carboidrato para vocês. Com relação ao tamanho, a gente viu que eu posso ter um açúcar simples ou um todo elaborado, né? Pensando em tamanho de cadeia. Eu posso imaginar o maior polissacarídeo do mundo e, de repente, pensar num disacarídeo, num trissacarídeo, são açúcares mais simples. Só que, independente se ele é gigantesco ou se ele é pequenininho, qual que é a menor partícula que forma o carboidrato? Glicose, que é um exemplo de monossacarídeo, tudo bem? Então, independente do carboidrato, pode ser uma celulose, que é um carboidrato estrutural, pode ser, de repente, um amido, que é um carboidrato não estrutural. Todos eles têm uma base fundamental de formação de glicose. Então, é formado de monossacarídeo. E uma outra coisa que a gente também falou sobre carboidrato, que a gente vai discutir aqui, as diferenças dele para o lipídio. Carboidrato... Carboidrato é formado basicamente de três átomos, carbonos, hidrogênios e oxigênios. Quando a gente viu as cadeias abertas, era fácil da gente enxergar isso, né? Lipídio também vai ser formado de carbono, hidrogênio e oxigênio. Só que quais são as diferenças entre eles? Eu falei aqui que carboidrato, independente do tamanho, ele é formado de glicose. E tem como função base servir de energia, não é isso que a gente viu? Tem outras funções que vêm... também ligadas ao carboidrato, mas a principal, pensou em carboidrato, a gente já pensa em energia. Lipídio também é um nutriente que tem como função gerar energia para as células, tá? Só que ele faz isso com uma propriedade muito maior. Lipídio faz isso com uma competência muito maior. Se a gente tiver 1 grama de carboidrato e 1 grama de lipídio, tá vendo? Estou falando de mesma quantidade física, tá, gente? 1 grama de carboidrato, 1 grama de lipídio. Esse 1 grama de lipídio gera 2,5 vezes mais energia do que gera em 1 grama de carboidrato. E por que será que a gente tem essa diferença toda? Se eu acabei de dizer para vocês que ambos são formados de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. Eu vou mostrar para vocês que lipídios são pouco hidratados. E por que ele é pouco hidratado? Eu vou dizer para vocês que ele não mistura em água, não é isso? Carboidrato tinha uma ligação, né? Uma estrutura física, química, de ligação de carbono, não é isso que a gente aprendeu? de uma cadeia carbônica. Preso a esse monte de carbono, a gente tinha hidrogênios e oxigênios, várias hidroxilas. Se ele tem um monte de hidrogênio e de oxigênio, a gente consegue ou não consegue gerar água a partir disso? Então, carboidrato conseguiria, a gente teria na estrutura um monte de água. Gente, se tem hidrogênio e oxigênio, a gente tem água, tudo bem? Então, carboidrato, o nome já está vendo, está dizendo lá, carboidrato. Se tem o hidrato no meio, tem hidrogênio, tem oxigênio, é hidratado, gera água, tem muita água ali dentro. Carboidratos tem muita água. Só que lipídio, apesar de ter um monte de carbono e ter um monte de hidrogênio, tem muito pouco oxigênio na molécula. E se tem pouco oxigênio na molécula, acaba tendo um monte de carbono e hidrogênio, não forma um monte de água? Só que se não forma um monte de água, ele é hidratado. Ele é pouco hidratado. Ele é mais denso. Por isso que ele não dissolve em água. Deu para entender, gente? Então, o carboidrato, assim como o lipídio, ambos servem para gerar energia, só que lipídio gera mais do que carboidrato. Ambos são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, só que o lipídio, o carboidrato é muito mais hidratado, o lipídio é mais denso, e é por isso que ele gera mais energia, gente. Água na molécula, se a gente ingerir água, gera energia? Não, né, gente? Se o carboidrato tem mais água, ele gera menos energia. O lipídio tem menos água, é mais denso, gera mais energia. Deu para entender isso? Só que eu falei aqui dessa questão de função energética que o lipídio tem. Realmente tem, tá? Esse poder todo de gerar energia. Só que agora, diferente de carboidrato, a gente aprendeu que eu tenho carboidratos diferentes, formados basicamente das mesmas moléculas, que seriam monossacarídeos. Lipídio, não. Lipídio diferente. Cada lipídio tem uma conformação química diferente. Tem uma cara diferente, uma estrutura diferente. E é exatamente por isso que a gente vai ter funções variadas para o lipídio. Então, cada um deles, que é constituído de uma maneira, tem uma estrutura química, vai ter uma função diferente. Tem o lipídio que gera energia, que é esse do qual eu estou me referindo até agora? Sim. A gente vai entender que esse é o triacilglicerol, que é o mais comum, mais abundante, colocado em grande quantidade no organismo, enfim. Vou explicar melhor daqui a pouco. Mas existem outros tipos de lipídios também. Alguns deles vocês já ouviram falar, tá? E que tem funções diferentes, que não são essas de gerar energia. Deu bem, né, gente? Ficou claro? Vamos pensar, então, nesses lipídios. Eu vou falar de quatro principais tipos de lipídios que têm funções primordiais e importantes para o organismo, tá? E diferentes. O primeiro grupo de lipídios... Deixa eu até consertar o negócio. Consertar não, vou mudar. Tipo de lipídio que eu vou apresentar para vocês, e é o que a gente mais vai discutir ao longo das aulas, é o triacilglicerol, chamado também de triglicerídeo, tá? Então, é o triglicerídeo que eu tirei o nome. E que nome que a gente vai usar? A gente vai usar o triacilglicerol, não é à toa, tá? O nome dele diz muita coisa sobre esse tipo de lipídio, e vai fazer com que a gente consiga entender o metabolismo lá na frente melhor, tá? Vamos tentar entender, olha lá, triacilglicerol. Tri, dá ideia pra gente do que, gente? Pelo amor de Deus. Três, eu sei que tem três alguma coisa aqui, tá? Glicerol, a gente já ouviu falar de glicerol? Ó, em que situação? Gliconeogênese. Então era um dos substratos gliconeogênicos que gerava o que mesmo? PDHA, geram PDHA da gliconeogênese, beleza? E que mais? Onde mais a gente falar de glicerol? A lançadeira é glicerol fosfato, então aquela de célula muscular adiposa também usava glicerol. Então é de glicerol que a gente está falando, depois a gente vai fazer a ligação com tudo isso que a gente está vendo aqui, tá? Só que além de saber que tem um glicerol nessa molécula, tem três acils nessa molécula. E acil, a partir de hoje, para a gente... vai ser sinônimo de ácido graxo, tá? Ah, professora, mas não pode falar ácido graxo? Pode. Só que acil é um sinônimo que lá no metabolismo a gente vai usar esse termo. Então, a gente vai vou mostrar para vocês que se usa essa terminologia do acil para dar nome para os ácidos graxos. Então, se a gente se familiarizar com esse termo, acilglicerol, a gente não vai esquecer nunca mais que acil é ácido graxo. Deu para entender, gente? Então, eu estou falando de uma molécula, vou mostrar para vocês depois, que é constituída por um glicerol e preso a ele três ácidos graxos. Então, triacilglicerol, um tipo de lipídio. E qual que é a função base do triacilglicerol? Esse é o tipo de lipídio responsável pela formação e geração da energia que eu falei para vocês. É esse o lipídio que o animal estoca como combustível energético de reserva. Quais são as duas reservas que o animal tem de nutriente? Que a gente aprendeu. O que mais que a célula do animal guarda como reserva energética? Glicogênio. Né? Glicogênio é uma reserva? É uma reserva. Mas qual que é a diferença do glicogênio do ponto de vista de geração de energia para o triacilglicerol? Primeiro, o estoque de glicogênio era ilimitado no organismo? Ilimitado. Lembra que tinha uma quantidade X? Então, tanto no músculo quanto no fígado, estoca aquela quantidade específica de glicogênio. Então, dá para contar com glicogênio ad eterno. Vou ficar de jejum daqui para o fim da vida porque eu tenho glicogênio? Não, né, gente? Não funciona assim. Então, o glicogênio tem um estoque limitado. Triacilglicerol, além do lipídio, desse lipídio gerar mais energia que o carboidrato, ele é estocado de maneira ilimitada, sem preguiça, tá, gente? Vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, e vai guardando, tá? Sem preguiça, não tem problema de guardar. Então, é o tipo de lipídio que a gente guarda como reserva energética. Onde é que a célula, onde é que o organismo animal guarda e estoca lipídio? Tecido adiposo. Tecido adiposo é formado de célula adiposa. Como é o nome da célula adiposa? Adipócito. Então é esse o tipo de lipídio que fica lá guardadinho no adipócito, para ser metabolizado, mobilizado quando houver necessidade. Tudo bem? Mas não é o único tipo de lipídio que a gente precisa saber que existe. Fosfolipídios. Lembram dele? O que é fosfolipídio? Que tipo de lipídio é isso? Qual é a função? Constituinte de membrana plasmática, né? Então, vocês aprenderam, semestre passado, que a membrana plasmática de todo ser vivo é formada principalmente de uma bicamada fosfolipídica. O que é essa bicamada dupla, né, gente? Dupla camada de fosfolipídio. Não tem só isso ali, mas tem também, né? Vocês aprenderam que tem proteínas nessa membrana plasmática, tem ainda colesterol na membrana plasmática, a gente vai discutir isso depois, tá? Então, a gente tem fosfolipídio, tendo a principal função no organismo do animal, é servir como base estrutural para a membrana plasmática. Tem células sem membrana plasmática? Então, será que é importante ter fosfolipídio ou não? Primordial, tá? Tem também colesterol, que esse é um tipo de lipídio que as pessoas, por desconhecimento, até usam de uma maneira extremamente pejorativa, né? Simplesmente fazem ligação com malefícios para a saúde humana. Então, a gente vai entender melhor a questão do colesterol. Só que eu vou explicar já para vocês, de cara, que colesterol é nutriente, é essencial. Não tem vida sem colesterol, tá? Vocês lembram alguma função do colesterol, pelo que vocês viram no semestre passado? É também constituinte da membrana plasmática. Aliás, quando se compara uma célula animal com uma célula vegetal, tá? A gente discutiu aqui que célula vegetal tem parede celular. Porém, ambas têm membrana plasmática. Qual que é a diferença da membrana plasmática da célula animal para vegetal? Não só colesterol, presença de colesterol na célula animal, né? Não tem no vegetal. Então é importante a gente saber isso, né? Porque as pessoas leigas não têm nenhuma ideia. Que sai lá propaganda nova da nova margarina. Margarina fulana, livre de colesterol. Gente, todas são, né? O povo não sabe, mas vocês sabem. Isso é vegetal, não tem colesterol, certo? Só que não é só constituinte de membrana celular dos animais, das células animais, tá? A gente tem outras funções importantes. Se a gente vai discutir isso hoje, eu não sei se vocês já viram, acho que ainda não, acho que digestório, vocês têm na morfologia. Não, digestório você tem semestre, isso. Vocês vão ver na fisiologia depois também, tá? O fígado secreta a bile. Já viram falar nisso? A bile nada mais é do que desengordurante do organismo e a gente vai discutir isso hoje na aula de digestão e absorção, tá? E a forma com que a bile consegue atuar Só ocorre que a bilha é constituída, dentre outras substâncias e moléculas, de sais biliares. E para formar sais biliares precisa de colesterol. Se não tem colesterol, não tem sais biliares. Se não tem sais biliares, não tem bile, não tem digestão de lipídio no organismo de animais, tá? Então é primordial, além de constituir membrana, também é constituinte de ácidos biliares, ou sais biliares, tá? E tem uma outra, desculpa, você me chamou? É, proteína também vai falar constituinte. Do quê? Da membrana. Da membrana, sim, tem proteína, a gente não vai discutir proteína agora, depois eu vou voltar para vocês. Sim, proteína, aliás, é o grupo de nutrientes com maior multifuncionalidade. Essa é uma delas, uma das trocentas que a gente vai discutir, tá? E uma outra coisa que eu queria que vocês soubessem também com relação ao colesterol, e eu vou citar isso agora, mas a gente vai entender melhor lá no final do semestre, tá? É que quando se fala em hormônios, eu já falei um pouco sobre hormônios com vocês, né? Eu defini hormônios como primeiros mensageiros químicos do organismo, lembra? A gente entendeu qual a função da insulina e do glucagon dentro do metabolismo. É carregar uma mensagem para que a célula entenda o que tem que acontecer dali para frente. Não foi isso que a gente definiu? Quimicamente falando, existem dois grandes nutrientes que constituem hormônios no organismo dos animais. Proteínas e lipídios. E dentre os lipídios que constituem hormônio, a gente tem lipídio, tem hormônio que é constituído de colesterol e hormônios que são constituídos de ácidos graxos essenciais. Então, colesterol é importante também porque ele é constituinte básico de algumas classes de hormônios, tá? Não se preocupem com o nome do hormônio agora, vocês vão aprender. Mas os hormônios esteroidais são principalmente os hormônios vinculados à reprodução, tá? Testosterona do macho, estrógeno da fêmea, são hormônios esteroidais. A constituição química é a base de colesterol. Então, é importante a gente entender que, se não tem colesterol, gente, não tem hormônio esteroidal. Sem hormônio, o animal reproduz? Não, gente, não tem cheiro de ninguém. Deu para entender como é que vai reproduzir? Então, não tem condição de reproduzir, porque não tem hormônio. Certo? Então, ó, triacilglicerol, a gente viu que é o combustível energético, de reserva, né? É fosfolipídio constituinte de membrana. Colesterol serve para membrana, serve para formar sais biliares, serve como constituinte base de hormônio. E a gente ainda tem ácidos graxos essenciais. E aí eu vou citar um deles como exemplo aqui, que é o ácido araquidônico, que tem função vinculada a vários processos biológicos e metabólicos no organismo. Mas dentre eles também constitui hormônio. Né? Então, hormônio lipídico, ele é constituído ou de colesterol ou de ácido graxo essencial. Aí eu coloquei um exemplo de um deles, que é o ácido araquidônico, vocês vão ver que existem três. E esse ácido araquidônico gera, por exemplo, prostaglandina. Não se preocupem com o nome do hormônio, tá? Só estou contando para vocês a importância. Prostaglandina é um hormônio extremamente importante para uma fêmea, porque está vinculado à redução de corpo lúteo, ou lise de corpo lúteo. O que faz com que uma fêmea entenda que terminou um ciclo reprodutivo e tem que começar outro, para mais aqueles ciclos gestais contínuos, tá? Então, é importantíssimo esse hormônio para uma fêmea para ter reprodução. Então, são hormônios super importantes para o organismo e tem constituição lipídica. Tudo bem? Por enquanto, beleza? Mais características gerais, né? Dentre esses tipos de lipídios, eu classifiquei quatro para vocês. O mais abundante, tanto na natureza, serviriam então como base nutricional exógena para os animais consumidos, tudo bem? Bem como, mantido dentro do organismo, triacilglicerol é o mais abundante, tá? Então, é o que realmente mais entra no organismo e pode vir a ser estocado. Primeiro que ele é estocado e os outros não são estocados, tá? E como eu falei para vocês, rende muito mais energia do que um carboidrato renderia. Esse rendimento de energia se dá pela história do ser mais denso ou ser mais hidratado, que a gente conversou. Carboidrato tem mais água, gera menos energia, né? Lipídio é mais denso, menos hidratado, gera mais energia. E é importante também vocês enxergarem, e eu vou mostrar isso para vocês no final da sala de hoje, uma foto de microscópio eletrônica, que esse lipídio, quando estocado lá no depósito, ele se mantém, ele é estocado na forma de gotículas citoplasmáticas. O que significa isso? É lá no citoplasma da célula que vai juntando aquele monte de lipídio, e a gente tem que pensar na história da cópula. Então é exatamente daquele jeito que a gente enxergaria essas gotas de óleo na água, que, né, que vão dando uma grupada, enfim, é assim que a gente vai enxergar esse lipídio sendo estocado na adipócita. Tudo bem? Enquanto? Beleza? E aqui estaria um triacilglicerol, né? Como eu rabisquei ele para vocês. Três moléculas de ácido graxo presos a uma molécula de glicerol. Tudo bem? E é importante vocês entenderem também outra coisa, porque eu vou discutir isso depois, tá? Eles são presos por ligações específicas de lipídio, tá? Essa ligação chama ligação éster. Então, os ácidos graxos são presos ao glicerol por ligações ésteres. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque é isso que vai ser quebrado no processo de digestão. Ácido graxo não precisa ser quebrado. Glicerol não precisa ser quebrado. O que vai ser quebrado durante o processo de digestão é exatamente a ligação éster que prenderia o ácido graxo no glicerol. Porque ácido graxo absorve inteiro, glicerol absorve inteiro, colesterol não precisa quebrar, absorve inteiro, fosfolipídio não precisa quebrar, absorve inteiro, ácido graxo, como a gente fala, né, que absorve inteiro. Então, o único que tem que ser quebrado é o triacilglicerol, mas não é nem o ácido graxo nem o glicerol. São as ligações que os prendem. Deu para entender? Vocês lembram qual era o nome da ligação que prendia os açúcares para formar carboidrato? Ligação glicosídicas. E as ligações que formam as proteínas, que juntam os aminoácidos? Peptídicas, tá? É importante a gente usar os termos corretos. Então, ali a gente vai quebrar as ligações ésteres. Vocês vão lembrar, né? Aquela que segura lá o ácido graxo no glicerol. Beleza, todo mundo? Aqui, ó, uma estrutura de triacilglicerol, tá? Três ácidos graxos presos ao glicerol. Eu queria que vocês fizessem atenção em duas coisas nessa imagem, né? Nessa estrutura linear de triacilglicerol. Primeiro, aquela questão da hidratação que eu falei para vocês. Falei que lipídio é formado de átomos de carbono, hidrogênios e oxigênios. Porém, a proporção entre hidrogênios e oxigênios é homogênea? Por isso que é menos hidratado, tá vendo, gente? É muito menos água. Difícil a gente conseguir realmente hidratar um lipídio. Porque não tem água ali. Carboidrato vai ter um monte de hidrogênio e oxigênios, que formariam água de uma maneira mais facilitada, tá? Então, essa é uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês. E outra coisa que eu queria chamar a atenção é sobre a diferença desse ácido graxo aqui para esse aqui, ó. Qual é a diferença? Pois é, tem uma dupla ligação, se vocês não estiverem vendo, né? Gritante, cor-de-rosa assim. Ó, tem uma dupla ligação entre os carbonos que formam essa estrutura linear de ácido graxo. Ah, outra coisa, ácido graxo é sempre linear, tá? Uma linha, não tem ramificações. Então, esse aqui tem uma dupla ligação e esse aqui tem só ligação simples, tá? E as ligações simples ou duplas, aqui me refiro, são entre os carbonos da cadeia. Pode me perguntar, ah, mas aqui tem uma dupla ligação, aqui tem dupla ligação. Entre carbonos, aqui tem outro carbono? Não, aqui tem oxigênio. Então, entre os carbonos da cadeia. Deu para entender? É, vamos discutir isso agora, tá? Essa presença ou não de dupla ligação classifica esse ácido graxo quanto saturado ou insaturado, que o colega apontou agora, tá? Vocês lembram quem é quem? Quem era o ácido graxo saturado? Quem era os ácidos graxos insaturados? Saturado, só ligação simples. Insaturado tem dupla ligação, tá? Então, esse aqui é o ácido graxo saturado, esse aqui é o ácido graxo insaturado. Se ele só tiver uma dupla ligação, é chamado de monoinsaturado. Se ele tiver mais que uma dupla ligação, ele vai ser chamado de poliinsaturado. Não tem disaturado, nem trissaturado, tá? Ou ele é monossaturado, ou ele é polissaturado. Deu para entender isso? Todo mundo? Beleza? Presta atenção na afirmação que eu vou fazer, tá? Fala. Só ligação simples entre os átomos de carbono. insaturado tem dupla ligação. Mas se tiver uma dupla ligação só, é monoinsaturado. Se tiver mais de uma, poliinsaturado. Tá? Uma outra coisa que eu queria que vocês entendessem, tá? Com relação à questão de ácidos graxos. Tem uma outra classificação que é importante, vocês já ouviram falar. Ácido graxo essencial e não essencial. Lembram dessa classificação? Qual que é a diferença? Aliás, é a mesma definição que a gente usa para aminoácidos. Então, não é nem o disponível, é a síntese endógena em relação. Vocês lembram? Alguém lembra? Ácido graxo não essencial, não é porque ele não é importante no nosso tecido, tá? Só que ele é sintetizado endogenamente pelo animal. Então, ácido graxo não essencial, ele é sintetizado endogenamente pelo animal, ok? Ácido graxo essencial é aquele que o organismo do animal não consegue sintetizar. Exatamente por isso que ele recebe esse nome. Que essencialmente o animal depende da dieta para receber esse ácido graxo. Que ele não consegue sintetizar. Tudo bem? Ácidos graxos essenciais, o animal não consegue sintetizar. E os ácidos graxos não essenciais são sintetizados endogenamente. Vocês lembram agora, já que a gente definiu essa questão da essencialidade, por acaso alguém lembra, dentre os tipos de ácidos graxos, saturado, mono ou poliinsaturado, o que é essencial, o que é não essencial? Vou melhorar isso. Vou confirmar, para depois de isso. O único tipo de ácido graxo que os animais não conseguem sintetizar são os poliinsaturados. Poliinsaturado tem que vir realmente da dieta. São essenciais. Tudo bem? Se os poliinsaturados vêm da dieta, quais são os que os animais conseguem sintetizar endogenamente? Óleo constante, monoinsaturados ou saturados. Estou relembrando isso para vocês, nossa, que parte chata essa. Química básica, a gente vai relembrar depois de aprender o sistema de síntese endógena. E aí não adianta ficar esperando sintetizar o óleo saturado que não sintetiza. Mas a gente vai entender que sintetizam os saturados e em sequência os monoinsaturados. Né? Sim, todo mundo? Ah, outra coisa. Tem uma informação que a gente vai precisar para entender o processo de digestão e absorção. Dificilmente se tem um triacilglicerol que é exclusivamente saturado ou exclusivamente insaturado. A gente tem mistura, tá vendo? Se a gente contabilizar fontes proteicas de origem vegetal, fontes alimentares de origem vegetal, fontes alimentares de origem animal e analisar a quantidade, né, de triacilgliceróis presentes ali, e além disso, a proporção entre saturados e insaturados, todos eles têm mais insaturados. Porém, quando a gente analisa a proporção de saturação de célula vegetal, né, e célula animal, no caso do triacilglicerol, animais têm uma maior quantidade de saturação do que a gente tem em células vegetais, tudo bem? Isso é uma coisa que é importante vocês conhecerem também. E aí a gente vai discutir depois essa questão de relação com malefícios para a saúde humana e demais informações relacionadas a isso, tá? Por enquanto, beleza? Uma outra coisa que eu preciso que vocês conheçam sobre os ácidos graxos. Independente, isso é super importante vocês entenderem, tá? A gente vai usar depois. Independente se ele for saturado ou se ele for insaturado, se tiver dupla ligação aqui, todo ácido graxo, todo da Silva, tá? Todo ácido graxo é linear, não tem ramificações, e todos eles têm uma porção, uma parte que é chamada de porção ou cabeça polar, e uma parte, uma porção que é chamada de cauda apolar. Então, todos têm uma porção polar, todos têm uma porção apolar. Tudo bem? Qual que é a importância da gente entender isso? Primeiro, porção polar é chamada de hidrofílica. Porção apolar é chamada de hidrofóbica. Vamos começar com a polar. Hidrofóbica, nos dá a ideia do quê? Não tem afinidade nenhuma com água, tudo bem? Porção polar ou hidrofílica tem afinidade com a água. Por que eu estou perguntando isso para vocês? Vamos imaginar um processo de quebra via enzima atuante? Vocês acham que uma enzima soltar o ácido graxo do glicerol seria mais fácil pela porção polar ou apolar? Vamos lembrar. Polar, por quê? É hidrofílica. Porém, além disso, o que de repente vocês acreditam que facilitaria essa ligação da enzima com esse substrato? Hã? Sim, mas o que é na ponta que facilitaria? Essa dupla ligação. E por que isso? Quantos bracinhos, quantas ligações o carbono pode fazer? Quatro. O carbono tem quatro bracinhos, gente. Não dá para ele se ligar mais com quatro moléculas, tudo bem? Então, se a gente olhar a porção apolar, esse carbono, que é o último da cadeia, tá? Ele tá preso com um bracinho aqui num carbono, certo? Sobram outros três, que ele está ligado a quem? Hidrogênios, ó, tem três hidrogênios aqui. Então, cada um dos outros bracinhos, ele vai se ligar no hidrogênio. Está com os braços todos ocupados, é fácil alguém se ligar aqui? Não, por isso que é hidrofóbica. Por outro lado, vamos olhar a porção polar. Esse último carbono aqui, está ligado com um bracinho nesse carbono amigo aqui, tudo bem? Com outro bracinho, ele está ligado na hidroxila, que é esse OH. E duplamente, ele está com dois braços e segurando um oxigênio. O fato de termos duas ligações aqui faz com que a gente possa desprender uma dessas ligações para fazer uma ligação outra qualquer. Então, por isso que é chamado de hidrofílica. Porque é muito mais fácil a gente ter ligação aqui com essa dupla ligação do que essa porção apolar. Deu para entender? Essa informação é importante para a gente entender depois a digestão, tá? Eu vou falar de sais biliares, eu vou falar de formação de micela. A gente tem que ter essa ideia sobre polar e apolar muito clara na cabecinha. Por isso que eu fiz questão de relembrar isso agora. Certo? Por enquanto, beleza? E aqui que a gente já tinha discutido, né? Diferença de ácido graxo saturado e insaturado. Se é uma ligação dupla só, monoinsaturado. Se eu tivesse mais que uma, seria poliinsaturado, tá? Monoinsaturado ou poliinsaturado. Uma outra coisa que eu queria também pontuar com vocês, que faz com que a gente entenda por que de repente tem absorção num lugar, não tem absorção no outro lugar. Tamanho da cadeia desse ácido graxo. Existem ácidos graxos que são classificados como de cadeia curta, média, longa ou muito longa. Os de cadeia curta tem dois, três carbonos normalmente na sua estruturação. Os que a gente conhece desse tamanho são os ácidos graxos voláteis. Por que será que esse grupo de ácidos graxos é chamado de volátil? É porque ele é muito grande, será? Gente, já é volátil porque é super pequititico. Deu para entender? Onde a gente aprendeu que ocorre a absorção de ácidos graxos voláteis? Ele é produzido na digestão não fermentativa, é isso mesmo. Mas onde é que eles são absorvidos? Localmente. Onde produziu? Então, se produziu no rumen, absorve ali. Se produziu no intestino grosso, absorve ali. Precisa seguir o trato digestório para absorver no intestino delgado? Não. E por que não? Porque ele é super petitivo. Ele é volátil exatamente porque ele tem pouco carbono na sua constituição. Entendeu? Quer ver? Se eu tenho um ácido graxo que não é pequeno, é de cadeia média, longa ou super longa, aí não adianta, gente, porque ele não absorve localmente. Ele não é volátil. Ele só absorve no intestino delgado. Deu pra entender, gente? Então, todos os outros ácidos graxos se não são de cadeia curta, o único lugar onde vai absorver é no intestino delgado. Se passou dali sem ser absorvido, vai sair nas fezes. Deu para entender isso, gente? Ficou claro? Todo mundo? Os mais comuns são esses de cadeia longa, tá? Que vão até 18 carbonos, mais ou menos. Muito longa seria de 20 para cima até 36, tá? Deu para entender isso? E outra coisa que a gente vai usar depois. Ácidos graxos saturados, normalmente vão até 16 carbonos. Ácido graxo insaturado, 18 para cima. Até 16 carbonos, ácidos graxos saturados. 18 para cima, insaturados. Aí independe se vai ser mono ou mono ou poliinsaturado. Deu para entender, gente, isso? Todo mundo? E aqui os ácidos graxos essenciais. Os ácidos graxos essenciais são quais mesmo, gente? Aqueles que o animal produz? São o quê? Poliinsaturados, né? Tem vindo da alimentação. São os poliinsaturados. Isso, eles não produzem. São os poliinsaturados. Eles têm três. Ácido linoleico e ácido araquidônico. E esses ácidos graxos são conhecidos como ômega 3, ômega 6 e agora como ômega 9, né? Que é um termo novo. Enfim, quando a gente tem lá suplemento de ômega 3, ômega 6, tem gente que acha que é um milagre, uma cápsula milagrosa, né? Uma coisa super potente que foi criada num laboratório para servir como base para a vida de pessoas. Não, gente. Estou falando de ácidos graxos essenciais que estão presentes em vários alimentos da dieta. As pessoas não sabem, né? Enriquecido com ácidos graxos. Ômega 6, ômega 3. Gente, é ácido graxo, tá? Lipídio é que a gente não produz. Os animais não produzem. Então tem que ingerir o que é dieta. Beleza? Olha lá. O ácido... Oi. Esse tem... Esse tem o complexo B? Não. Complexo B é vitamina. Vitamina não, é vitamina B, o complexo B não é, é lipossolúvel, ela é hidrossolúvel. As lipossolúveis são A, B, E e K. Tem constituição lipídica, tá? Não é B. É, aqui, eu falei dos poliinsaturados. O ácido linolênico tem quantas duplas ligações? Três. Três, tá vendo? O ácido linoleico tem quantas? Três. Como vocês estão enxergando? Três ligações. Aqui é entre os carbonos? Não, né, gente? Duas, entre os carbonos só, tá? O ácido araquidônico? Deu para enxergar isso, gente? Então, tem mais que uma dupla ligação, é poliinsaturado. Tem que vir da dieta, tá? E aqui uma forma da gente enxergar isso que a gente conversou agora, tá? Uma outra classificação não, na verdade, é uma outra informação que eu queria passar para vocês. Existem alguns indícios na ciência médica que existe a possibilidade, né, de relação entre, prestem atenção no que eu vou falar, tá? Consumo excessivo de ácidos graxos saturados com problemas cardiovasculares, entre outros, na saúde humana. Eu falei que ácido graxo saturado faz mal para a saúde? Não. O que eu falei? Eu falei que existem indícios que existe correlação entre consumo excessivo de ácidos graxos com possíveis problemas cardiovasculares. Tudo bem? Podem ser indícios. Por que é tão difícil de comprovar isso? Sabe que um indivíduo que tem problema cardiovascular e deixou de fazer qualquer outra besteira para só comer gordura saturada? Não, né, gente? Cidadão acidentário, cidadão fumante, cidadão tinte as mil outras coisas e consome gordura em excesso saturada. Então, existem indícios dessa ligação, realmente, tá? Só que existe também, hoje, sendo apontado pela literatura médica, os malefícios causados por gorduras trans. Vocês ouviram falar isso? Deu um nome comercial, gorduras trans. Que diabo é essa gordura trans? Também é vinculada com ácido graxo, porém insaturado. Primeira coisa, ácido graxo insaturado não foi vinculado na ciência médica como vilão para a saúde humana. O saturado em excesso, sim, tudo bem? Só que mais malefício ainda do que o saturado está fazendo, segundo a literatura, a gordura trans está fazendo no momento, tá? E de onde vem essa gordura trans? A gente aprendeu que o ácido graxo insaturado tem a dupla ligação, certo? Então, você tem quatro bracinhos para o carbono e ele tem aqui, ó, uma ligação com o carbono. Dupla ligação com esse carbono, sobra uma ligação com o hidrogênio, certo? É a mesma coisa para o vizinho dele da dupla ligação. Uma ligação para o hidrogênio. Esses hidrogênios, prestem atenção, ligados a esses carbonos advindos da dupla ligação, têm que estar do mesmo lado, seja os dois hidrogênios em cima, seja os dois hidrogênios abaixo, tá? E normalmente é o que acontece com ácidos graxos saturados. Então, os dois hidrogênios em cima, os dois hidrogênios embaixo. Só que existe a questão que existem alguns processos industriais que ou superaquecimento de ácidos graxos insaturados que promovem a mudança posicional nesse hidrogênio. Ele sai da posição que era tris, era cis, ó, ou os dois em cima ou os dois embaixo é cis, e passa a uma posição trans, que seria um hidrogênio em cima ou um hidrogênio embaixo. Então, por que, que de repente acontece isso do ponto de vista químico? Precisa desse evento de fora. Por que falam que fritura faz mal para a saúde? Porque superaquecendo óleo vegetal é rico em ácido graxo insaturado, tudo bem? O óleo vegetal, quando superaquecido, muda a posição dos hidrogênios da dupla ligação de cis para trans. Assim como, até bem pouco tempo atrás, existia um processo industrial que é chamado de hidrogenação. Quem que já ouviu falar de banha vegetal hidrogenada, que é usada em cozinha? Como é que, de repente, a gente consegue fazer um óleo vegetal ficar em disposição sólida? Na verdade, em estado sólido. Só com hidrogenação. E aí faz ficar firme. Até vocês entenderem isso melhor. Todo mundo sabe que é a diferença de óleo e gordura? O estado em temperatura ambiente. Se eu pegar lá óleo, colocar num prato, deixar lá em temperatura ambiente, vai solidificar? Não. Agora vamos imaginar, tá? Almoço de domingo. Costela gorda. Aí a mãe manda lavar a louça depois. Esquece de Faustão. Aí larga lá o prato, todo mundo se encheu de costela gorda. Como é que vai estar o prato quando você chegar? Tá lá o óleozinho ainda? Não. Gente, tá tudo duro lá, né? Aquela coisa branca, gordura, enfim. Gordura se mantém em estado sólido em temperatura ambiente. Óleo se mantém líquido em temperatura ambiente. Se eu tenho, de repente, uma banha vegetal que tem que estar ali firme e dura, como é que eu faço? Eu fiz aquele óleo vegetal ficar duro? Se ele não ficar ali em temperatura ambiente. Um processo industrial que é chamado de hidrogenação. Tende a fazer isso aqui também, tá? Assim como glacês e outros, tá? Então, essas coisas que normalmente são ruins, elas têm um pouco mais de gordura trans, tá, gente? Vê se tem um pé de alface aqui desenhado. Não tem, não tem, né? Não tem gordura trans no pé de alface. Mas esse é um processo de hidrogenação industrial, tá? Aliás, a indústria tem batido muito em cima disso para se livrar dessa questão negativa. Margarina. E aí a gente acabou de falar da história do colesterol, margarina fulano, de colesterol. Para aquela margarina se manter firmezinha ali em estado sólido, também precisa de um processo de hidrogenação. Algumas empresas têm gordura trans. Tem, muitas têm. Quando não tem, normalmente a empresa usa marketing para falar sobre isso, livre de gordura trans. Manteiga de origem animal precisaria? A gente guarda manteiga aviação na geladeira? Por que não? Porque não vai virar óleo. Tudo bem? É gordura do leite, de origem animal. Pois é, gente. Olha lá, tá vendo? Tem cultura, vai por mim. Na manteiga. Pois é, a gente não vai pensar nisso. Não, mas isso é aqui. Óleo vegetal, óleo de soja, vai ficar duro? Nem na geladeira tá duro. Deu pra ver? Diferença de óleo e de gordura. Tá? Então. Manteiga é de origem animal. Margarina é de origem vegetal. Bem? manteiga, assim. É. Manteiga com bolacha chapa, hein? Um cafezinho preto de manhã. Né? Olá! Tudo bem, ficou claro? Diferença de gordura e óleo? Tá todo mundo? Sim? Outra coisa que eu preciso que vocês saibam para a gente começar a entender bem é a questão da digestão. Quando a gente analisa as fontes alimentares disponíveis para se formar uma dieta que o animal ingerir, seja buscando naturalmente no ambiente, seja a gente se oferecendo mesmo de maneira direta, tá? De todos os tipos de lipídio presentes nos alimentos, que saibam vocês, todo alimento tem todos os nutrientes, só que em proporções diferentes. Se a gente pegar qualquer ingrediente utilizado em dieta animal, ela fala um nome, qualquer. Algum ingrediente que a gente usa para formar uma dieta para crescer para animal. Hã? Farinha de carne. Tudo bem? Não é carne que a gente bota na dieta, na raça do cachorro, tá? Milho. Pode ser também carne aqui, farinha de carne, tá, gente? Não pensem vocês, não acreditem no rótulo, tá? Carne ovina, não pensem, carne de cordeiro que tá lá, né? Nem carne bovina, não pensem que uma picanha que tá lá, né? Raça, limpeza de carcaça, aqui, hoje, tá? Por isso que é produzido farinha de carne. Farinha sobra aqui, desidrata, né, gente? Todos esses alimentos têm todos esses nutrientes. Só que, no caso da farinha de carne, a grande riqueza de proteína daquele ingrediente. Mas tem lipídio ali? Tem. Tem mineral ali? Tem. Tem carboidrato ali? Mais difícil, porque o glicogênio já foi. Mas tem no glicocálix, tem lá. Desnadinha até. Tudo bem? O milho, o grão de milho, que é um grão de cereal. Ali tem lipídio? Tem também. Tem. Não tanto como uma semente de soja, que é uma semente oleaginosa. Que a gente tira soja, tira óleo, tira? Tem óleo de soja? Óleo de girassol, óleo de canola, óleo de caramba 4, essas sementes oleaginosas têm grande quantidade de lipídio. Milho tem um pouco menos, né? Mas tem também? Tem carboidrato, tem proteína, tem todos os ingredientes. O que vocês entendem é que as fontes alimentares, elas têm todos os nutrientes em proporções distintas. Por isso que se classifica como alimento energético, proteico, enfim. Pela maior riqueza dele. Deu para entender isso? Então, quando a gente analisa qualquer alimento, tudo bem? Que tenha lipídio na sua composição, mesmo que em quantidades pequenas ou grandes. Desse lipídio que está ali disponível na dieta, você pode ter certeza que 95% disso é triacilglicerol. Pode ter fosfolipídio? Pode. Pode ter colesterol? Pode. Pode ter vitamina lipossolúvel, que é o que a colega perguntou agora há pouco? Pode. Só que tudo isso somado corresponde a 5%. 95% do conteúdo lipídico presente nos alimentos, nas dietas que a gente vai poder oferecer para um animal, estão na forma de triacilglicerol. E não é o único que eu falei para vocês que a gente vai ter que quebrar para digerir? Por isso que a gente vai discutir a digestão é dele, né, gente? O resto vem e absorve no intestino delgado. Tudo bem? Ficou claro isso para todo mundo? Então, eu vou começar com o processo de digestão fermentativo. Já vou explicar para vocês. Vamos lá. Você viu o que ele disse? Foi provocativo a questão dele. Não, tipo, já tá fazendo besteira. Bom, eu acho que você tem que vir aqui. Tô com saudade de você. Faz uma semana que não nos vemos. É mesmo? Opa! É. Não sei o que você quer, que arranque isso na mão. Se você quer nos poupar de tudo isso, você vem aqui me ajudar, pelo amor de Deus. Tudo bem? Tudo bem, você. Existem várias diferenças entre homens e mulheres. Várias. Uma é a paciência. Não, paciência a mulher até tem também, né, gente? Esses dias eu tava. Achei incrível, eu gravei sozinha, eu lembro que isso é verdade. Tela da mãe. Dentre as diferenças de homens e mulheres está o número de caracteres fonados, né? De fonemas. Diz a lenda que foi comprovado cientificamente que mulher tem o dobro de caracteres vocálicos dos homens. Então a gente acorda de manhã, a gente sai para trabalhar, a gente fala o dia inteiro, a gente cuida das predicadas, quando a gente volta para casa à noite, a gente já tem caracteres, né? Pra voltar em ação. Só que o deles. Acabou. Já acabou na metade do dia. O deles. Então, ó. O deles, mal e mal, sonha para um. E controle remoto, porque não precisa de caracteres com nada, né? E a gente tá lá, né? E a gente quer uma conversa, porque a gente quer um diálogo. Aí a gente entra em crise, né? Ele não me ama, ele tem uma amante, ele não presta atenção no que eu falo. Ele não... É, mas aí tá, gente. Me falaram desse livro do Suleiro, que eu não li ainda. Você vai entender. É, então, eu fiquei meio revoltada na hora. Juro. Mas pensando bem, é verdade. Né? Tem explicação pra ele? Gente, esse livro é péssimo, então. Porque, né? Não, é, faz análise, é real. Gente, isso é sofrível. Vamos lá. Mas se eles leem isso, ferramos também, né? Estamos ferrados, porque não ia fazer porcaria nenhuma. Eu não sou certo que não. Quando a gente fala o que a gente quer dizer. Você que sabe é não se atreve a fazer, por exemplo. Você que sabe. Nossa, peça. Você pode fazer, mas você faz o que você quiser. É mais do que você quiser. Experimenta. É bom não fazer. Porque a gente também tem defeitos não saber pedir. É mentira, gente. Mentira. Essa parte é mentira. É que a gente não tem costume de pedir. Eles falam, entendeu? Eles que mentem. Pediu o quê? Por exemplo, olha, você pode tirar o lixo pra mim? Você pode me ajudar? A gente acaba começando a fazer tudo sem parar e fica colado de coisas que a gente não ajuda. Gente, vamos deitar no divã todo mundo aqui agora? É legal, não, é legal. Eu vou ler. Vamos lá, gente, presta atenção aqui, tá? É, a gente aprendeu já, por definição, que existe gestão fermentativa e não fermentativa, certo? Gestão fermentativa. Realmente está certo para todo mundo? Porque eu estou lendo umas coisas que estão meio esquisitas. Tenho certeza. Todo mundo sabe o que é fermentativa e não fermentativa. Fermentativa é gestão como? Isso. Onde acontece? Rumen de quem tem? Intestino grosso. Então aqui é digestão fermentativa. Não, hã? Isso é o rumen. Nossa, ela foi meio pontamento. Gente, isso é óbvio. É claro que é um rumen retículo-omaso, um abomaso estômago verdadeiro, intestino delgado, intestino grosso. E fígado e pâncreas. É óbvio. Gente, os professores de morfologia vêm com uma coisa dessa, meu Deus. Como assim essa mulher me está nessa equipe? Eu vi o neto da professora de farmácia. De quem? Da Sato? De quem? Ah, gente, mas a Ana pode fazer tudo, né, gente? Porque a Ana é chiquérrima. Como é que é o neto? É pior do meu desenho? É, provavelmente errar em alguma coisa, né? Porque a Ana é uma lady. Pensa numa mulher que é uma lady. Ana usa lencinhos umedecidos para limpar a mão de giz. Ah. A grossa acabou de limpar no avental. Que ótimo. Então, gente, Ana é uma lady. E se a Ana vai aparecer assim na sala de professor? Descabelada. Vai, não. Ana não aparece assim. Oh, a gente ama a Rita Poema, cara. Ela tá fazendo o neto andar de palhaço. Vou trazer um poema pra você, gente. Gente, eu tenho um artifício, eu tenho artimanhas guardadas, gente. Não é assim também. Não fica só fazendo isso pra todo mundo, fazendo recital. É uma coisa bombástica me ver fazer uma coisa dessa. Volta aqui, foco. Super minha cara, poema. Vamos lá. Cristiano é o máximo. Pode fazer o que eu quiser. Mas vou pedir para ela desenhar para mim, só para você, só para eu olhar. Então, ó, digestão fermentativa. O micro-organismo que vai estar fazendo, para vocês me disserem, certo? Então, estaria acontecendo aqui, bem como... Descabelada, eu fico com vergonha. É, estaria acontecendo aqui também no intestino grosso. E chegar, né? Inteirinho. Mas poderia chegar aqui? Poderia, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que vai acontecer aqui nessa digestão fermentativa é que o micro-organismo que vai estar trabalhando vai promover a quebra da ligação, né, das ligações ésteres que prendem os ácidos graxos no glicerol. Como vocês acham que chama o nome do processo de quebra de lipídio? Pois é, não precisa nem ser muito criativo, né, gente? Lipólise. Então, entrou o triacilglicerol aqui, micro-organismo vai fazer lipólise, tá? Quebrou a ligação éster e libera os ácidos graxos do glicerol. Primeira coisa que vai acontecer. Por que será que o micro-organismo faz isso? Porque ele é super bonzinho, super mega power ajudante do animal? Não. Ele só faz isso para ele se nutrir, certo? E ele vai se nutrir deste glicerol aqui, ó. E por quê? De onde a gente tinha ouvido falar do glicerol mesmo, que agora há pouco vocês me disseram? Da gliconeogênese. Lançadeira não tem a ver com a história aqui, né, gente? Porque bactéria não tem nem célula muscular, não tem mais adiposa. Porém, tem citoplasma. Tem ou não tem? Seu único, única célula aqui, seu único corpinho, tem citoplasma ali. Então, glicerol vai ser usado pela bactéria para que, via gliconeogênese microbiana, a bactéria também faz gliconeogênese, gente. Via gliconeogênese microbiana, ela converte esse glicerol em glicose. O que a gente aprendeu que a bactéria faz com glicose? Usa para gerar energia para ter a possibilidade de gerar novas bactérias. Então, via glicólise, no caso dela, anaeróbia, essa glicose vai gerar para a bactéria o que ela tanto quer, que é energia, certo? O que sobra dessa fermentação microbiana aqui, ó? De glicose, que a gente aprendeu que sobra para o animal? Ácidos graxos voláteis. Ainda de brinde, o animal vai ganhar esses ácidos graxos voláteis, tá? Que ele vai absorver localmente, foi o que a gente aprendeu, certo? É glicose, microbiana. Microbiana, do micro-organismo. Então, a primeira coisa que vai acontecer com o triacilglicerol, quando ele entrar no ambiente de fermentação, vai sofrer lipólise. Vai separar esse glicerol dos ácidos graxos, que o microorganismo consegue quebrar com as suas enzimas essas ligações ésteres, tudo bem? Ocorreu a lipólise? O glicerol o microorganismo usa para ele. Por quê? Porque ele faz a gliconeogênese desse glicerol, gera glicose. Desta glicose, ele faz glicólise anaeróbia e consegue o ATP que ele tanto precisa. E aí, ainda como brinde, sobra lá no ambiente de fermentação os ácidos graxos voláteis que são absorvidos localmente. O que eles são absorvidos aqui mesmo, localmente? Sim, mas por quê? Por que ele pode ser absorvido aqui e não precisa seguir o trato digestório? São pequenininhos, né? São voláteis, são bem pequenininhos. Tem 2, 3 carbonos no máximo na sua constituição. Beleza, por enquanto, gente? E esses ácidos graxos? Entendam isso já de cara. Ácido graxo não é utilizado como combustível para micro-organismo. E se eles não são utilizados como combustível para micro-organismo e são maiores, se eles fossem voláteis, eles não estariam presos a glicerol, tudo bem? Qual será que é o destino deles? Ficar aqui guardado dentro do rumen? Segue o trato digestório, então vai passar pelo ósseo reticulomasal, vai passar pelo maso, vai passar aqui, nesse caso, pelo estômago glandular ou abomaso, se for ruminante. Vai chegar aqui no intestino delgado e precisa quebrar ácido graxo? Não. Eu falei para vocês que ácido graxo absorve inteiro, né? E vai ser absorvido aqui. Os ácidos graxos são absorvidos no intestino delgado, tudo bem? Só que tem uma questão a ser considerada aí, certo? Quando eu falei para vocês que a gente tem proporções diferentes nos triacilgliceróis que a gente tem em células animais e vegetais, a gente viu que vegetal tem muito mais insaturado do que saturado. Animal também tem mais insaturado, porém, quando a gente compara a proporção de saturação, tem um pouco mais de saturado aqui, certo? Vou fazer uma outra afirmação para vocês. Se eu comparar um animal monogástrico com um animal ruminante, tá? Vamos pensar no tecido adiposo que a gente teria na carcaça de um peixe e o tecido adiposo que a gente tem na carcaça de um bovino. Qual deles diz a lenda que, consumido em excesso, o tecido adiposo faria malefício, traria malefício para a saúde humana? Hã? Ruminante, né? Então, diz a lenda que se a gente comer em excesso aquela gordurinha da picanha, sabe aquela onda que é pestal? Eu também acho que é lenda. Também. Então, diz a lenda que se a gente comer muito, não é diz, né? Muito, tipo todo dia, toda hora, todo minuto, entendeu? Pode trazer malefício para a saúde humana. Quem fala isso do peixe? Tem pouco? Não só, né? Porque a gente tem uma saturação maior mesmo. Mas aí tem um contrassenso. Vamos pensar junto? Se eu estou falando de um bovino, qual que é o hábito alimentar desse animal? Ele é um herbívoro. O bovino é um animal herbívoro, tudo bem? Então ele está ingerindo triacilgliceróis, que pelo fato de estar ingerindo triacilgliceróis de vegetais, esses ácidos graxos são mais saturados ou insaturados? Então a gente tem muita dupla ligação aqui, ó, espalhada, não tem? Se vocês acabaram de me dizer que o óleo vegetal, né, o triacilglicerol do vegetal, tem mais ácido graxo insaturado, e a gente chegou juntos à conclusão que pelo fato do micro-organismo não usar ácido graxo, ele vai deixar o trato digestório, vai seguir o trato digestório, vai ser absorvido aqui no intestino delgado, e em função disso vai para o corpo do animal, ele deveria ir saturado ou insaturado? Ele deveria ir insaturado. É ou não é? Muito louco, gente. Pensa comigo. Devia ir insaturado. Só que a gente acabou de chegar à conclusão que animais têm mais saturado que insaturado. Ruminante, no caso desse bovino, tem mais saturado ainda. Por que será? É ali no rumen a questão, tá? Realmente, os ácidos graxos insaturados não são tidos como vilões da saúde humana. Né? Tanto que a gente cozinha com óleo vegetal e não cozinha mais com banho de porco. Enfim, mas a gente usa óleo vegetal para se alimentar normalmente, né? Não faz mal para a saúde humana. Porém, é tóxico para micro-organismos. Então, os ácidos graxos insaturados são tóxicos para os micro-organismos ruminais. E pelo fato de serem tóxicos para os micro-organismos ruminais, como uma forma de tentar se livrar desse efeito tóxico, o que o micro-organismo vai tentar fazer? Biohidrogenar esses ácidos graxos. O nome do processo é biohidrogenação. O que seria isso? Bio, de vida, de bactéria, tudo bem? Hidrogenação. Dá ideia do que para vocês? Botar hidrogênio. Concorda comigo ou não? Botar hidrogênio. Botar hidrogênio onde? Não tem dupla ligação? Coloca-se hidrogênio nessas duplas ligações e com isso a gente quebra a dupla ligação. O micro-organismo quebra a dupla ligação dos ácidos graxos insaturados. Se quebrou a dupla ligação porque ligou com o hidrogênio, ele continua sendo insaturado? Passa a ser o quê? Saturado. E aí ele não usa esses ácidos graxos agora saturados, acabam sendo depositados aqui. Deu para entender isso, gente? Sim? Então, primeira coisa, é todo o triacilglicerol que a bactéria consegue ter acesso? Não. Nem faz lipólise de tudo. Tem um monte de triacilglicerol que passa ileso, tudo bem? Assim como, mesmo que o triacilglicerol tenha sofrido lipólise, não é todo o ácido graxo insaturado que o micro-organismo consegue fazer biohidrogenação. Então passa um monte de insaturado também. Porém, dos que eles conseguem fazer a bioidrogenação, eles fazem. As bactérias fazem para tentar se livrar desse efeito tóxico. Deu para entender agora por que a gente acaba tendo no tecido, na gordura do leite, uma quantidade maior de saturação? Sim? Por isso que ciência é uma coisa importantíssima, pesquisa também, tá? Existem hoje artifícios que a gente usa na nutrição animal, nesse caso aqui na nutrição de ruminantes, que é uma forma de proteger o lipídio da dieta. Então são fontes poliinsaturadas e protegidas. Qual é o objetivo disso? Primeiro, não permitir que os ácidos graxos insaturados realmente matem bactéria. E outra, não permitir que a bactéria hidrogene o ácido graxo insaturado, fazendo com que ele, protegido quimicamente, passe ileso pela fermentação microbiana e seja absorvido como? Insaturado. Cheguei a trabalhar com isso no meu experimento de mestrado. Eu cheguei a fazer isso com bovinos de corte. Os animais confinados recebiam na dieta fontes de poliinsaturados, fontes de lipídio linoleico, tá? Ácido linoleico, protegido quimicamente. Então, além de ser poliinsaturado e ser essencial, super importante para a nossa saúde, ele não era tóxico para as bactérias, micro-organismo não quebrava aquelas duplas ligações do ácido linoleico e aí depositava no animal mais insaturado, na verdade poliinsaturado, tá? Então, existem vários trabalhos que já fazem isso com animais de corte, animais, trabalhos que fazem isso com animal leiteiro, para aumentar a insaturação da gordura do leite. Por isso é ciência, né, gente? Tem que trabalhar um bocado para isso, mas para entender o porquê, a gente tem que entender a questão de fermentação básica. Deu para entender isso? Todo mundo? Sim? Vou ter que puxar de novo. O quê? Na prática. Nenhuma. Para ele? Para ele, nenhuma. Para a gente? Toda? Qual que é a ligação da indústria? Ela é quando ela já é feita assim? Ah, sim. Não é muito mais pesquisa, não. Muito mais pesquisa. Sim, essa é a ideia. A gente já tem, mas isso é indústria, ainda é pesquisa. Não tem isso de lado de sala. Pois é, não, não tem isso aí. Já. E é caro, né? Porque antigamente, né, quando eu fiz mestrado, a gente faz tantos milhões de anos assim. Mas, a gente só tinha um produto importado. Chamava Megalac que eu usava. Isso em 2000. 2001. Foi isso? Então não tinha nem no Brasil. Hoje já tem alguns produtos protegidos aqui. A indústria já faz. Mas aí também faz o que você tem. Tudo bem? Ah, deixa eu mostrar isso que a gente conversou agora, ó, pra gente relembrar. Calma. Tá? Então vamos voltar. Olha o que eu falei pra vocês. Entrou no ambiente de fermentação triacilglicerol. O que, que a bactéria vai fazer de cara? Lipólise. Vai quebrar as ligações extras entre os ácidos graxos e glicerol. E para quê? Para usar o glicerol. Através do glicerol, ela consegue gerar glicose, porque esse glicerol vai sofrer gliconeogênese. Ela usa a glicose para fazer a própria glicólise e com isso conseguiu ATP, olha lá, ATP para o micro-organismo. E ainda sobra meio de brinde para o animal. Ácidos graxos voláteis absorvidos localmente, certo? Micro-organismo usa ácido graxo para ele? Não. Ácido graxo não é fonte de energia para a bactéria. Porém, se esse ácido graxo for insaturado, ele é tóxico para os micro-organismos ruminais. Para se livrar do efeito tóxico, o que os micro-organismos vão fazer? Biohidrogenação. O que é essa biohidrogenação? Colocação de hidrogênios na molécula do ácido graxo insaturado, exatamente nessas duplas ligações. Quebrando a dupla ligação, o que era um ácido graxo insaturado passa a ser saturado. Deu para entender? Ficou claro isso para todo mundo? Então a biohidrogenação só ia acontecer nos ruminantes. Não, todo animal faz fermentação, todo mundo faz. Só que no ruminante acontece antes de qualquer coisa. Boa sua pergunta, que vou fazer outra para vocês, tá? A gente já falou que ácido graxo absorve onde? Qual é o lugar de absorção de ácido graxo? Hã? Intestino delgado, certo? Se o animal é monogástrico, teve fermentação antes da digestão não fermentativa? Não. Não. Então, onde pode vir a acontecer hidrogenação do ácido gráfico? Hã? Intestino grosso, gente. Hidrogenação é feita por bactérias. Bactéria ou está no rumo ou está no intestino grosso. No intestino grosso, vai absorver ácido graxo de cadeia média, longa ou super longa? Significa que esse ácido graxo que foi hidrogenado vai para onde? Não são bolo, não é um bolo de aniversário com corações. Não tá aparecendo mosca aqui, gente? Tava aparecendo um bolo de aniversário com coração. Tava? Eu não tenho coração também. Não, gente, são moscas nas fezes, tudo bem? Vai pras fezes. Deu pra entender isso? Pois é, então. Por isso que quando a gente fala de tecido de monogástrico, tem menos saturação do que ruminante. O ruminante começou a fermentar, hidrogenou lá e ele absorve saturado. E aqui? Não. Porque isso é nas fezes. Deu pra entender isso, gente? Olha lá, a gente conversou, então. Então, esse processo está acontecendo no ambiente. Ai, gente, é caro. Ó. Meu rumen tá muito mais bonito que esse. Não tá? Tá. Tá lá, claro que tá. No rumen ou no intestino grosso aqui escondido, né? Então, lipólise do triacilglicerol, libera ácido graxo, libera o glicerol. O glicerol vai sofrer gliconeogênese para gerar glicose. Glicose sofre glicólise para gerar ATP. E ainda para o animal sobram AGVs para serem absorvidos. Ácido graxo o microorganismo não usa, porém, se forem saturados, ou pelo menos parte deles, por serem tóxicos, os microorganismos vão quebrar as duplas ligações, tudo bem? Tornando-os saturados. E como o microorganismo não usa, passa pelo ósseo retículo-basal, segue o trato digestório e absorve no intestino delgado. Beleza? Por enquanto, vou fazer um intervalinho depois a gente volta. Gracias.